Confirmador, Gol, 173, pushback e estacionamento, posição 04. Aguarde o gol no 973, temos tráfego de táxi indo pelo pátio. Enter. Gol no 096, está autorizado Fortaleza, nível 370, via Upezulu no 9, até Bangu, pós conforme plano apresentado. O controle, a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 1935, transponder 5063. Correto, gol no 096, chame e puxa acionamento. O gol no 973, a previsão para início do pushback mais 3 minutos. Gol no 973. Para o táxi 65 a bordo, 3h20, autonomia Salvador, rua Azul 2781. Gente, Azul 2781, está livre o táxi pelo pátio 3, principal e Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre, boa viagem. Pátio 3, Índia, ponto de espera, torre 1895, Azul 2781, muito obrigado pela agilidade, senhor. Que de nada. Pedido descida para 2 mil pés, o Azul 2795. 2795, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado LS X-Ray, pistão no 0, reporta quando estabilizado. Negativo, 2000 pés, reportado estabilizado, 2795, pode voar dura na presente? Negativo, manter primeiro chegada, número 2 na aproximação. Afirmativo. Controle serão 9973, boa noite. 18.95, bom pouso. 18.95, muito obrigado. Controle Esperão 9973. O Oscar Fox, transfere. Oscar Fox, boa noite. Ajuste no 02, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando Azul 2781, mantém o ponto de espera. Pode lá, Azul 2781. Fox, confirma intenções, pouso 90 ou 97? Pode ser 97, sem problema. Faz o pouso, vai seguir para qual parte? Pode dar aviação geral ali, a gente abastece, vai abastecer e... Ah, então seria melhor ser pro seu comando aqui por assinar 17, que aí ficava até mais próximo. Eu ativo, sem problema, agradeço. Então reporta para o cancelamento, para por várias dias e girar uma base pela direita, na 7, o Alfa Fox Fox. Cancelamento presente, o Alfa Fox Fox. Então cancelado aos 4-0, autorizado por vai esquerda para uma base pela direita, o Alfa Fox Fox. Reporta na curta final. Botar na conta final, Oscar Fox. Azul 2781, livre alinhar e decolar. Pistão 0, vento 1 no 30 graus, meia dúzia de lavatura. Ali decola pistão 0, azul 2781. Máxima, o contínuo então, 19,35, controle 118,95, ok? Perfeitamente, aguarde só o código transponder e a confirmação da autorização de tráfego Whisky Quebec Hotel. Ok, na certeza, muito obrigado. Nada. Azul 2795, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo para a aproximação 2795. Base da 17 está bastante caro, Oscar Fox Fox. 9973, centro Recife em 1260, secundária 1288, bom voo. Projetando 28, 7, vento no 30 graus, 7 mais. Acho que o foco falso contra ele. Salvador, boa noite, azul 2795. 2795, 11895. Alfa 2795, boa noite, continue na aproximação, reporta quando vai chegar de chegada. Reporta lá, 2795. 42-1935, boa viagem. 935, azul 2781. Noite, azul 2781. Restrições. Tem ou com restrições? Sem restrições, o 2781. Livre das restrições, então, o 2781. Comandante, nós recebemos aqui a informação do CGNA que em Guarulhos não é permitido aeronave de caráter de voo geral, conforme um notam da localidade de Guarulhos, que é até 0100, uma hora Zulu, não é permitido esse tipo de voo, somente para Congonhas. O senhor tem ciência desse notam? Negativo, nós inclusive solicitamos o COA de Guarulhos a respeito da nossa permanência no PAC e está tudo autorizado, nós temos autorização do PAC e tudo. Ok, então eu vou passar novamente a informação para o CGNA, que essa informação partiu deles mesmo, que o senhor teria autorização apenas para pouso em Congonhas. Mas eu vou repassar aqui novamente para eles, para ver se eles reautorizam o seu prosseguir para Guarulhos, ok? Só mais um instante. Ok, então só para você ter como objeto de conversa com eles, nós fizemos o pedido, houve a autorização pelo COA, a nossa permanência até amanhã, 7 horas da manhã, em torno de 7h30, temos a autorização e ao mesmo tempo... Nós tínhamos um slot para São Paulo que nós cancelamos o slot no horário também previsto, sem problema. Ok, ciente. Obrigado pelas informações aqui. Eu vou passar para o CGNA. Só mais um minuto. Okay, muito obrigado. Para. Quarim Container, cabeceira no 01973. Ao solo. TAM 3858, puxa acionamento no 5. Autorizado, chama táxi TAM 3858. Chama na táxi 3858. Alô para o 50. Ok, voando o stop, então 50, 159. Apenas isso, reduzindo para 250 nós, para o stop, descendo para nível 050. 250, stop, nível 50, chama 3850. Direito no 211 no sol. Direito no 211 no chama azul 2795. Ana, sobre o control. Correto, era final de uma nana. Fly direct to Duna intersection. Direct Duna, Escala 019. Salvador, boa noite, azul 2795, livrou. 2795 da Azul, boa, táxi via Alfa e Kilo, posição 4 Lima do Pátio 3. Alfa Kilo, 4 Lima do Pátio 3, Azul 2795. Salvador, 2781? Prossiga. Com gentileza, condição de coordenar, de autorizar a Elefa ou de repente coordenar até a Vitória da Conquista para ajudar a gente a minimizar nosso atraso aqui, senhor? Gente, em princípio autorizado Elefa. Elefa, grata, 2781. Go 09, 22,000 feet without restrictions, Granite 1012. Continue 2,000 feet, Granite 1012, Epsilon 019. Disconfirm, TNH para Pugal 019? 1012. TNH 1012, Pugal 019. 09, LS X-ray, runway 10, com status. LS X-ray, runway 10, we will call you in established, Pugal 019. O nosso tempo de voo é em torno de 2 horas e 5. Obrigado pela informação, só um instante. Mantendo contato aqui com o senador. Muito obrigado. O 73 decolou aos 49, 1935, boa viagem. Obrigado, seu barulho aí da torre voltou, tá? Gente, grato pela informação, 1973. Controle de gol no 1973. 973, contato radar na decolagem, saída da El, submantenha 360. 360 na El. O seu plano apenas está sendo processado lá no centro para a geração de um novo transponder e a modificação da aerovia. Em mais instantes voltarei com a cópia, ok? Muito obrigado, senhor, pela sua grande ajuda também. Nossa, gente. Qual controle, gol 1973? 1973, boa noite, prossiga. Oi, boa noite. É, só para confirmar, foi autorizado subida da Euleda depois de Irume, a senhora confirma isso? Confirmo, da Euleda e Irume. E depois de Irume? Depois de Irume seria Porto Seguro? O voo 973, o perfil dessa saída encontra-se de acordo com a informação dada pelo solo. Ah, tudo bem. É que eu não tinha essa posição Irume aqui na minha navegação. Era Videv. Aí passei para Irume e depois a próxima deve ser Porto Seguro. Tudo bem, obrigado. Ok, de nada. 1895 a Torre, boa viagem. Obrigado, senhor. Em frente, pátio Índia, no ponto de espera 1895, bom trabalho, está 3858. Autorizado, Bruno 096, Chantax. Zero one nine, establish on localizer. Runway 10. Tower running 10.95. 118.95. Zero one nine. Salvador, boa noite, Portugal. 019, establish ILS X-ray, runway 10. Portugal 019, continue approach. Report to wind landing gear down. Continuing approach, call you back with landing gear down on Malta, Portugal, 019. Uhum. Ok. Conforme recebido a cópia, seu cotejamento está correto. Da presente, chame a torre 1895 para o acionamento e táxi. Boa viagem. 1895, trabalhando, muito obrigado. Permanece transponder 5045. 5045, no transponder. Boa viagem. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Comércio. Espera da 1-0. 3858, boa noite, mantenha uma distância. Mantenha visão ao contrato na final, 3858. Torre, boa noite, só passando isso, você vai tentar? CIF 260, 1288-2781, obrigado, até logo. São 3305, sem restrições, desça para 2000 países, ajustado no 0, no 2. ILS X-ray, reporta no localizador. Afirmativo, sem restrições, 2000 pés, 1012. Vou botar lá no ILS, então 3305. 071. Realizado Guarulhos, nível 340, via 890. Salvaté, decolando no zero, da El Módigo. Controle 3905. Correto, TAM 3815, chame e puxe acionamento. Camarada. 7, voo no 096, livre táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. Anear e manter capiteiro 90. Ali mantém 10, 3258. Airport 019. On the ground as 5-7, vacate to the right, contact Salvador ground, 1-1, decimal 1. Vacating to the right, 1-1, decimal 1, Airport 019. Ground, 1-1-9, Airport 019, on the ground. Boa noite, Airport Ground 019, clear taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Airport Ground 019. Alternado, para o aeroporto, não para o táxi, para o 8 a bordo, alterna Campinas com 3,50 de autonomia. Papatão Luiz, que vai tocar. Aqui é a Papá autorizado, que é daqui ao céu, reporte Maringá. Prepara. 3,258, livre de acolagem 9,0, vento no 3,0 graus, 6,12 de 9. Aí iniciando 3,858. Voo 9,096, ponto espera, está pronto. Após o Canha, ali mantém capiteiro 9-0, 1-0-9-0. Após o Canha, mantém 1-0, 1-0-9-0. Confio, vai decolar da 197 ou da 10? Desculpe, da 190. Gente, então, autorizado o cruzamento, Quebec, Mike, Nanima, Chumisolo, 211 para ingresso no pátio. Quebec, Mike, Nanima, Chumisolo, Quebec. A 3858 decolou aos 0000, chama agora o controle, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa. Momo, suba e mantenha o 370. Sobe ao 370, 3858, alguma possibilidade de vamos no Momo direto? Cruzado. Seleção Romo autorizado 3850. Autorizado no ILS, tá? 3305. Estabilizado no ILS, tá? 3305. Gente, torre 1895. 1895, tá? 3305. Torre Salvador, boa noite, tá? 3305. Tá? 3305, boa noite, que eu estou aproximado com a guarda pistarista. 3305. Azul 42, 98, cruzo 240 com a uniforme. O 4298. Digitado. Salvador, o azul 42, 98, foi reportado. Gente, o 4298. Acione a identificação, chega da mar e desça para o nível 050, voando ETAP. Azul, então acionou. Identificação, se você quiser, se quiser, na próxima, tá? Pelo aviso, para o segundo, Quebec Hotel. Whisky, Quebec Hotel, boa noite, mantenha a posição. Temos um A330 da Portugal, taxiando pelo pátio. Só mais um instante se eu continuar o táxi. Ok, abordando. Chefe 3, pouso autorizado no 0, vento 1, 50 graus, 5 baixo. Autorizado, pouso, pista no 0, TAM 3305. Confio embaixo aí, travou? Afirmo, 3305. No 096, contato radar na decolagem, saída Momo, sulo para o 370. Em 2 minutos será autorizado. Quebec Hotel, observe o A330 da Portugal, após continue o táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 1-0, 1895 a torre novamente. Estou aguardando Portugal, pátio e chama torre, de 8, positivo, você vai ingressar na táxi aí, Índia, porque a Juliette, se você ingressar na Juliette, você vai encontrar a alfa fechada, então ingresse via Índia. Solo, boa, TAM 3305, livrou. TAM 3305, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, TAM 3305. 9890, boa noite, chega da bom, se desça para 050. 050. É 310, está autorizado por estacionamento, chame táxi. Chama o táxi para chamar 6310. No pátio, via Juliette, portão 5. Via Juliette para o 5, está 3305, obrigado, tá já. Mais uma vez, o Whisky Quebec Hotel, próximo ao ponto, espera. Whisky Quebec Hotel, boa noite, autorizado Daniel e regular. 0, vento 1, 40 graus, 5 graus. Sim, autorizado a minha luta colar, o uísque que vai pegar. O Salvador. Boa noite, Azul 2591. Com a pela autorização, Vitória, sente na informação Uniform. Ok, Azul 2591, está autorizado Vitória, nível 160, Golf 677, aerovia, decola da 10, saída Coral, o controle 1935, transponder 5541. Cliente, Vitória, nível 160, perfeita coral, decolada 10, curva direita após pela Golf 677. 5541, transponder, controle de saída em 1,19,3. Azul 2591, reportará para o puxa acionamento, parte 3. O Azul 2591, cotejamento correto, solo paciente. Quebec-Kilo, decolou ao 09-1935, boa viagem. 1935, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Tony Salvador, boa noite, Papatango Whisky, Quebec Hotel. Whisky, Quebec Hotel, contato radar na decolagem, vigilância. Quebec Hotel. Uno 2685, secundária 12545. Azul 4298, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. 2000 pés, autorizado LS, chama no localizador, azul 4298. Rio 9810, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 2110, Rio 9810. Passa 6390, POB 165, autonomia de 3 horas e 20, alternando, natal. Chinésia 310, cliente, livre, táxi, via Índia, ponto espera da 10895, a torre, boa viagem. Via 310, cliente, livre, táxi, 1895, bom trabalho. Quebec Hotel, solicita, aliás, está liberado uma centena na subida? O controle não confirma a informação, prossiga. O Papatango Whisky, Quebec Hotel, confirme se está liberado da restrição de uma centena. Afirmo, livre das restrições, o Whisky, Quebec Hotel. Muito obrigado, livre das restrições, Quebec Hotel. Rio 9810, desça para 3.000 pés sem restrições de altitude, o ajuste é no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3. Em vez de voo 050, QNH 9093. Facilidade para o EDIPAP, está presente? Salvador, Lima Vitor Delta, facilidade para o EDIPAP, está presente? Autorizado EDIPAP, Lima Vitor Delta. Delta, graças. Panamá 310, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, autoriza PUCA, né? Presente? Autorizado PUCA 6310. Passa a sessão 350. Estimativo 350, Panamá 310. A sessão nível 350, Panamá 6310. O 4298, interceptora final. Já. Rio 9810, desça para 2.000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Reduz a velocidade para 2009. Descendo 2.000, reduzindo a Rio 9810. Trabalhei quando baixar a tramada do 4298. Para 3.000, Lima Vitor Delta. Papatango Whisky, Quebec Hotel, Chame o centro Recife, frequência no 25.1, ao término 33.25. 1251-13325, isso, Quebec Hotel, boa. Azul 4298, pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Azul 4298. Rio 9890, chame a torre 1198-95. 1895-9890. 895. 1895. 803, só tá nos aguardando aqui o operador de ninguém. Tem bastante. Torre Rio 9890. Concede, comando 2. Não, Rio 9890. Rio 9890, número 2 para pouso, formarei pista livre. Vento 150 graus, 62. Sim. Meu nome é 310, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6310, grato. Do 4298, somos 19. Chega via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, nosso escuta. 1 na aproximação. Beta. Pista livre por outro lado. Pista livre por outro lado. Oceaneve 310, suba restrito até nível de voo 230. 230 restrito, Oceaneve 310. Oceaneve 310, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 1.285.45. Abatango Lima Vitor Delta, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Parabéns, o repórter estabilizado, Lima Vitor Delta. Protocolo Salvador 738, respeito Paranelo 03. 9890, Solos 22, agora à direita, siga via Alfa e Kilo Pat 3. Está pronto. 3305 autorizado. 330 para Recife. Minha cola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 199-35. Transporta 5104. Autorizado 330 Recife. Decola 10 na Puca Caju. 1935 é o controle 5104. Transporta 3305. Correto 3305 para pushback acionamento, terminar a frequência 1895. Chama a torre, tá? 3305. Obrigado, boa, boa noite. Solo Azul 2591 no pátio 3, pronto para puxa acionamento. Azul 2591 autorizado, se tiver que acionar. Coordenando com a equipe de solo após o parqueamento do Rio Chame Táxi. Tente reportar para o táxi, coordenando com a equipe de solo Azul 2591. Azul 4235. Azul 4235, perdeu contato com o centro, restrito no 60, descida. Azul 4235, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, do que negar no 093. 4.000 Bonfim, 1013, Azul 4235. Lima Vitor Delta chama a torre no 8.95. Vitor Delta, graças. Isso, vamos passar com Lima Vitor Delta. Chega Lima Vitor Delta. Localize. Gente, vento no 60 graus, 5 nós, pouso autorizado, pista na 0. Vitor Delta. Qual o táxi após? Ah, ele está. Se possível, passe pela direita no 7. Foi a manifestação do presente? Afirmo. Sim, ele ficou às 2.6, com a esquerda e reporte girando base para o nosso 7 embaixo trabalho. Viu, Vitor Delta? Afirmativo, com a esquerda, base pela direita, 1.7. Salvador é o 4235. Prossiga 4235. 4 horas, alternando o galeão. 304 no ponto de espera 1895-1003, no ajuste. Boa. Para o TAC 3295? Acima, tá livre TAC até o ponto de espera. Livre TAC até o ponto de espera, até o 3295. No 4235, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILF X-ray, reporte estabilizado no localizador. 3 mil, reportará estabilizado no LOC, o 4235. Bom pouso e boa noite. Torre Salvador, tá 3895. Boa noite, pronto, 0 a 0. 3895, autorizado da linha de decolar, vista 0, 21, 4, 0 graus, 5 nós. Decola no 0, 3, 2, 3. de Salvador, o azul 2591, no pronto, no ponto de espera da 190. 2591, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Autorizado a alinhar e manter na 190, azul 2591. D85, decolou 33, chama de 935, bom voo. 935, boa. Prole Salvador, boa noite, na 3895, Dael, cruza 2000. Na 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Dael. 340, Dael, na 3895, pode voar Dael, da presente? Autorizado Leda, TAM 3895. Leda, TAM 3895. Muito grato. 35, chama a torre, no 8, decimal 95. 1895, a torre 35. Salvador, azul 4235, está precisando de LS X-Ray da 0. 235, vento 1950 graus com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, 4235. One.